Começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos ouvintes de São José dos Campos e demais cidades do Vale do Paraíba, Litoral Norte e região do Alto Tietê. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos pedir licença a todos vocês para entrar em seus lares, levando conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Hoje, nós vamos receber aqui, estamos recebendo aqui, as nossas irmãs Célia Tombly e Magali Freitas, que vão conversar conosco sobre a transição, né? A grande transição sobre o olhar de Jesus, que é justamente o tema do CD que a Célia Tombly, 15º CD que a Célia está lançando e apresentando para o público aí agora oficialmente, a Magali também, que está cantando junto com ela. Então nós vamos falar de muitas coisas e colocar elas para cantar algumas músicas aqui para nós. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia a todos aqui presentes. Bom dia, queridos ouvintes. E um bom dia, boa tarde, boa noite para os nossos ouvintes que estarão ouvindo durante a semana o nosso programa através do site e do podcast. Hoje vamos entrar com a prece de abertura Carmen, da Carmen do Pequeno Tempo. Jesus, irmão de luz amorosa, que no dia de hoje eu consiga compreender, aceitar, ter compaixão, perdoar. Que no dia de hoje eu consiga não magoar, não ferir, não maltratar. Que no dia de hoje eu esteja com o coração e a alma envoltos na serenidade, na luz, na paz, a fim de continuar a caminhada, mais acertando que errando, mais ajudando que atrapalhando. Que no dia de hoje eu saiba agradecer mais do que ontem e menos do que amanhã. Que no dia de hoje eu saiba reconhecer a todos que por mim têm passado, como instrumentos de ajuda e de apoio, para que eu consiga crescer em direção ao Pai. Que eu possa ser também um instrumento de ajuda a todos que me rodeiam e que por mim passam a fim de amenizar lágrimas, suavizar tristezas, amparar doenças. Talvez muito não seja o que consiga caminhar, mas que, se vagaroso for o passo, sejam a consciência e o entendimento constantes, sempre ligados a Ti. Mestre, ilumina meu caminho com Teu amor e permita que eu possa, através dele, tornar-me melhor. Tema do dia. O tema do dia de hoje é a grande transição sob o olhar de Jesus. E nós estamos aqui com a Célia Tombly, Magali Freitas e o Alexandre Tombly, da cidade de São Vicente, que são os coordenadores do Lar Espírita Cristão Alvorada Nova. Bom dia, Célia Tombly. Bom dia, queridos ouvintes. Boa tarde e boa noite para aqueles, né, que vão nos ouvir à tarde e à noite. É com muita alegria no coração que estamos aqui mais uma vez com os nossos amigos para levar adiante esta bandeira de luz que é o Espiritismo. E agora você trouxe junto com você a grande revelação que é a nossa querida jovem Magali Freitas. Bom dia, Magali. Bom dia a todos, é um prazer enorme estar aqui. Olha a voz dela. Está um pouquinho rouca, né? Um pouquinho rouca. Logo mas... de manhã, sim, né? Daqui a pouco vai suavizando. Obrigado pelo convite. E vamos também cumprimentar o Alexandre, que é o grande médium de transporte da Magali, né? E transporta a Magali de São Vicente para toda a região do Brasil, onde ela leva a alegria, a música e o conforto a várias pessoas. Bom dia, Alexandre. Bom dia, meu querido amigo. Bom dia a todos os ouvintes. É com imenso carinho que nós estamos mais uma vez aqui nessa cidade que nos acolhe todas as vezes com tanta generosidade e afeição. Esperamos que desta vez também o ouvinte fique satisfeito com tudo que aqui estamos trazendo. Um beijo no coração. Então, nós vamos perguntar para Célia Tomboli, como é que surgiu essa ideia do Lar Espírita Cristão Alvorada Nova, lá em São Vicente, porque você parece que lida com bastante criança. É isso aí? É, realmente. Há 15 anos atrás, há 16, vamos completar agora, nós fundamos o Lar, né? Estamos numa área bastante carente da nossa querida São Vicente. É a primeira cidade do Brasil. É, com certeza. Há controvérsias, né? Mas... Há controvérsias, mas segundo a história... Mas, na verdade, segundo a história que nós conhecemos, é a primeira cidade do Brasil. Do Brasil. Né? Então, fundada, né? No Brasil. Exatamente. Então, nós estamos lá na área continental, uma área bastante carente, onde há necessidades de tudo. Material, educacional, espiritualmente falando também, principalmente. E o nosso objetivo, o meu objetivo, é que conhecendo tanta música bonita na doutrina, essas músicas estavam engavetadas, né? Cantando ali só no círculo da casa espírita. Então, eu sempre gostei de cantar, então vamos gravar estas músicas. O Jorge é seu fã de carteirinha e ele diz que a Célia Tomboli é a mais linda voz espírita do Brasil. Na opinião dele, né? É a opinião dele. Mas o que vale é a minha opinião. Olha, então o que vale é a opinião. Olha, a gente está querendo dá uma bitoca aqui na nossa... Sabe o que acontece? É que o Jorge, com certeza, é um dos endividados conosco do passado e já veio junto para ajudar a divulgar. E a Magali, ela tem uma voz, segundo alguns, parecida com a marronzinha lá, Alcione. Então, nós gostaríamos que você falasse como é que você foi entrar para formar essa dupla dinâmica aqui, né? Magali e Célia Tomboli e o Alexandre junto com vocês aí para dar todo esse apoio, todo esse amparo. Fala pra gente, Magali, quem foi que descobriu? Pois é, então a própria Célia mesmo, né? Ficou sabendo por alguns amigos que eu gostava de cantar, né? E antes de conhecer a doutrina, cantar a música espírita, eu cantava samba. Rapaz. Pode ser que seja daí, né? A inspiração da Alcione, né? Toca cavaquinho. Estou bem longe disso, né? Aí toca cavaquinho? Toca cavaquinho. Então, já desde mais menina já gostava, já estava envolvida no meio do samba, né? Depois, quando eu conheci a doutrina, tem mais ou menos uns 5 anos. Porém, tem há 4 anos que eu canto com a Célia, né? E comecei aí, fui atraída pela música, né? E fiquei encantada. Quer dizer que a senhora toca pistão e você toca cavaquinho. Cavaquinho, dou uma arranhadinha, né? Eu sou profissional, mas me arrisco um pouco. Nós colocamos uma pergunta aqui, né, Rodrigo? Fala aí a pergunta para sorteio depois aí. Sorteio de hoje, dois CDs da Célia, que o Alexandre está dando de presente aí para os nossos ouvintes. E tem dois CDs, dois DVDs do programa Visão Espírita, né? Do Visão Espírita, ainda com Robson Pinheiro. Exatamente. Né? É o número 2. Isso, a gente dá as duas coisas juntos, né? As duas juntas? É, tá, as duas coisas juntos. Bom, Jorge, então a pergunta para sorteio de hoje, dos dois CDs mais os dois DVDs, é: você acredita que a música deve fazer parte dos trabalhos espíritas? Por favor, comente. Então, quem participar aí comentando aqui no Facebook, no final do programa a gente vai comentar sobre essa frase. A gente não vai responder agora aqui no programa. Aí os ouvintes vão participar comentando e para sortear esses dois CDs. Ou três CDs, né? Dois CDs e dois DVDs. Isso, juntos, né? Olha só, por que nós colocamos essa música? Porque lá no Alvorada Nova, a Célia, todos os trabalhos espirituais são acompanhados de música. Ela canta em todos os trabalhos espíritas, antes de começar o trabalho, eles fazem a harmonização ali cantando. Nós temos implantado também lá, por exemplo, na AME também, nas sextas-feiras, que é o dia que eu sou responsável, nós também implantamos a cantar também. Cantamos antes do trabalho, durante o trabalho, a gente fica cantando no salão também. Então, e muitas casas espíritas do Brasil já fazem isso. Agora, tem outras que são terminantemente contra colocar música nos trabalhos, acompanhar os trabalhos com música. Então, só por isso que nós colocamos. Você pode ser a favor, pode ser contra, dê sua opinião, dê a sua opinião aí sobre esse assunto que o Rodrigo colocou. Você acredita que a música deve fazer parte? Inclusive, esse você acredita não deveria nem ter colocado, né? Você acredita... esse acredita aqui deve entender. Você acha que a música deve fazer parte, né? É que acredita é similar a achar. Uh-huh, né? Isso. Só que é um pouco mais forte. É porque o achar, a gente acha mais fácil, né? Também, né? Mas a resposta para isso aí nós temos nas obras póstumas e também nos livros do nosso grande e querido amigo Leon Denis, viu, Jorge? Isso, mas nós vamos dar resposta. Hein? Não dirija o ouvinte, não, senão daqui a pouco. Não vou falar onde que é, não. deixa eles darem a resposta. Porque o mais legal é a resposta espontânea, né? Da pessoa, eu adoro música. Eu falo, não, eu acho que não deve fazer parte, né? Assim fica mais. A gente vê mais ou menos a opinião das pessoas. Eu sei que tem muita gente que não gosta mesmo de música também. O Sérgio Santos falou que já chegou em centro espírita para tocar e a pessoa falou, não, você entra, o violão fica lá do lado de fora. Né? Então já aconteceu. Mas já Jorge, aconteceu. Eu tenho aqui uma curiosidade, eu gostaria que a Magali falasse como ela chegou no Lar Espírita Cristão Alvorada Nova. Magali ou Alexandre vai falar? Ele quer ser o porta-voz. Olha aí, então vamos lá. É um esclarecimento que eu gostaria de dar. Se o ouvinte acha que a música deve fazer parte de todo esse trabalho espírita. E o Lar Alvorada Nova recebeu essa incumbência por parte da espiritualidade de divulgar, de ajudar a implantar a música no meio espírita. Propriamente dito, dentro da casa espírita, como parte de todo o trabalho de manifestação dos espíritos, inclusive no tratamento espiritual. E o nosso trabalho, ele é fundamentado, é um alicerce à música, tanto para tratamento espiritual, como ajudou a construir o lar. E nós já estamos, como diz a Célia, descendo escada abaixo. Então, eu particularmente, junto com a Célia, orávamos, pedindo à espiritualidade, porque um dia a Célia para, um dia vai parar, e a gente pedia uma herdeira, uma continuadora para esse trabalho. E eu me preocupava, porque nós já passamos dos 25, né, qualquer hora, e aí pedíamos. Quando a Magali chegou no lar, como visitante, como frequentadora, que nós descobrimos que ela cantava, a espiritualidade nos passou, eis a continuadora. E quando eu passei para a Magali, que ela era continuadora, ela deu um salto, assustou. Levou um tempo, mas caiu a ficha. E agora ela abriu mão do trabalho particular, do trabalho social, e se dedica inteiramente conosco nesse trabalho musical. Então, Magali entendeu bastante essa pergunta que o nosso querido fez, de achar que deve ou que não deve pôr a música Doutrina Espírita, e ela pôs não só a música, a voz, ela entregou a vida dela para a Doutrina Espírita agora. Não, mas então, mas só que você não respondeu como ela chegou lá na, no Lar Espírita Cristão Alvorada Nova. Então, como todas as pessoas que conhecem a doutrina, né, a gente sempre vai a uma casa procurando soluções para os nossos problemas, né? Então, fui pela dor, através de familiares, fui acompanhar, tivemos alguns problemas em casa, né? Esses probleminhas já para atrair. E o trabalho da Célia, a primeira vez, quando eu escutei, eu tinha 17 anos. Quando eu escutei o CD pela primeira vez, uma pessoa me emprestou, né? Falou assim, eu gostei, né? Escutei na casa dela, eu falei, você me empresta, ela empresta. Então isso já vem um pouquinho já a longa distância, né? E então, aí quando eu cheguei no Lar Alvorada Nova, ouvi de quem era a voz, da Célia Tomboli, né? Ali já me encantei, claro. E me veio uma coisa assim muito boa, que eu sempre falo pra Célia, né? Quando eu ouvi ela pra cantando. Célia? Você fala pra Célia? Pra Mamusca, eu chamo ela de Mamusca, né? Agora é uma musquinha. Apelido carinhosamente, né, de mãe. E aí eu escutei ela cantando, e para mim, eu já tinha escutado ela já há muito tempo, e a música veio de um jeito assim, eu me afinizei muito bem, e continuei indo. E quando o Alexandre falou que eu dei salto, quando ele falou, é você, esse salto, na verdade, né, eu acabei me afastando um pouquinho do lá. Fiquei com medo, né, porque o compromisso é muito grande. E hoje eu sei da responsabilidade que é levar o evangelho, né, através da música. Que ter, realmente eu abracei a causa e quero sim dar continuidade. Já não me sinto mais no direito de desistir. Mas o Magali, você participou de algum concurso de música conhecido? Sim, participei de um concurso quando estava trabalhando ainda no Grupo Pão de Açúcar. Eles fizeram um concurso de talentos para saber, né, o talento dos funcionários. E a princípio eu nunca gostei muito de me expor assim, né? Sempre gostei de cantar. Era tímida. Tímida, ainda sou um pouquinho, né? E então os amigos me forçaram, falei, tudo bem, vai. Mandei um vídeo lá e fui selecionada dentre mais ou menos 300 pessoas, entre 5 colocados, né? Que cantaria no Cred Carral em homenagem aos 60 anos do Grupo Pão de Açúcar, né? Então, para mim, a princípio foi tudo uma brincadeira, vamos lá, né? Só que o negócio foi sério mesmo, né? Cantar para 3 mil pessoas, mais de 3 mil pessoas. Então, fui, a emoção foi muito grande. Lá tive a honra de poder ser apresentado pelo Luciano Huck. E isso foi assim, né? Foi uma porta que se abriu, porém, eu não dei muita vazão, né? Foi um momento que eu tive, assim, de experiência muito boa. Achei que daria continuidade a isso. Eu falei, é isso que eu quero mesmo. Mas antes de conhecer a música espírita, né? Que me agarrou, me fisgou. É interessante algumas coisas, né? Às vezes você vê vozes, assim, maravilhosas e a gente não entende direito porque a pessoa não está fazendo sucesso no Brasil. Esses dias eu encontrei, nós estávamos fazendo um... Fomos cantar numa bodas de ouro de um amigo nosso na igreja. Aí a gente fomos cantar umas 3 músicas e tinha uma moça lá com uma voz maravilhosa mesmo cantando. Aí eu fiquei olhando para ela e perguntei, por que, que você não... Você nunca quis ser profissional nem nada, você não foi? Ela falou, não, eu nasci só para cantar para Jesus mesmo. É. Eu achei muito legal ela falar isso, né? É igual a Magali também, né, Magali? Então é interessante isso aí, essa colocação sua de chegar e falar, não, eu gosto disso aqui. Então parece que a gente, quando eu parei de fazer bagunça, fazer farra na minha vida, que eu tocava violão para cima e para baixo aí, aí quando eu parei de beber essas coisas, eu falava, que coisa sem graça, sei por que eu fui aprender a tocar violão, se eu não posso ficar fazendo, se eu não faço mais bagunça, não ando para cima e para baixo. Depois que eu fui descobrir que eu tinha aprendido a tocar violão, era para fazer o que eu faço hoje, não para fazer o que eu estava fazendo antes, né? Então isso é interessante. Célia, para a gente, antes de vocês duas cantarem uma música aí para nós, para a gente ir para o intervalo, fala para a gente, por que essa ideia? A grande transição sob o olhar de Jesus. Com certeza. cada CD que nós gravamos, nós temos um objetivo de passar uma mensagem. Então, as músicas são escolhidas a dedo. Eu me deixo envolver pela espiritualidade, e inclusive a ordem das músicas também tem muita importância. E a grande transição sob o olhar de Jesus é exatamente um despertar das pessoas para o momento que nós estamos vivendo. Então, inclusive tem a música Transição, né, que é da Sandra Chaves, que mora na Praia Grande, uma grande amiga nossa. Inclusive, ela comanda um grupo vocal, João Cabete. E, então, foi justamente baseada nesta música que nós, o CD foi inspirado. Né? Eu conheci a música e é importante. Se vocês prestarem atenção, quem, o ouvinte que tem o nosso CD, cada CD nosso tem uma música de chamada para esse momento que nós estamos vivendo. No primeiro, se não me falha a memória, A Nova Era, né? Uhum. Do Roberto Ferreira, que fala sobre a mudança de comportamento necessária para todos nós. Então, nós temos essa preocupação. No segundo CD, nós temos o Terceiro Milênio também, né, que fala desta grande transição. No terceiro CD, nós temos a Trajetória do Amor, que fala desta mudança de comportamento que precisamos ter. E todos os CDs, agora no momento, Amor Além é o convite, né? Uhum. Que inclusive eu fiquei muito feliz de saber que o Jorge vai fazer um trabalho com esta música de Marisa Cajá. E todos os CDs têm uma chamada para as pessoas, para o despertar do ser espiritual que somos. Célia, então vamos cantar uma música agora? E olha só, já tem Rodrigo, antes de delas cantarem, vamos falar? Bom, já temos participações aqui no nosso Facebook, tá? Sobre a pergunta para sorteio, você acredita que a música deve fazer parte dos trabalhos espíritas? Por favor, comente. Então a Verônica Herrera, ela disse sim, ela nos envolve em vibrações tranquilas, serenas e propicia maior concentração, eleva nossos pensamentos e sentimentos. Marcos Hipólito também respondeu aqui. Não só pode, como deve, a música nada como nada. Perdão. A música nada mais é do que uma prece cantada, onde a psicosfera do ambiente espiritual é extremamente favorecida, auxiliando dessa forma o trabalho espiritual. E por último aqui, a Débora Pena também respondeu, sim, a música toca o coração, nos envolve em energias positivas e nos aproxima de Deus. Tem um outro comentário aqui do Jorge Erasmo Santos, acho que veio no meu. Está mais rápido que o meu. Esse é um dos faróis que nos ilumina a existência, com muita informação, conselhos, verdade, mostrando-nos o caminho para a felicidade plena ainda neste mundo. O Sadoc aqui respondeu no meu também. Então, sim, a música eternece o coração, ajuda na concentração e no relaxamento. É uma bênção. Aí o Jorge está complementando, falando um ótimo programa a todos. Um grande abraço ao Xará, que sou eu, Jorge, ao Rui e a todos os colaboradores. Saúde e paz, um grande abraço a vocês também. E a música que a Célia e a Magali vão cantar é exatamente Transição, agora? Mostra pra gente? Não, é outra. Não, nós tínhamos escolhido Pedra Bruta, sabe por quê? Pedra Bruta fala da condição nossa ainda. Somos uma pedra bruta, um diamante a ser lapidado. E a gente buscando o conhecimento, o esclarecimento, a gente vai se lapidando, né? E nas dificuldades da vida, a gente vai entendendo o porquê da dor. Então vamos lá, Pedra Bruta, que está no CD A Grande Transição Sob o Olhar de Jesus. Certo. Ao vivo, hein? Essa música. estrada da vida, só pedra bruta, admirando a flor. Só pedra bruta, contemplando as estrelas. Só pedra bruta, querendo conhecer o amor. Olhando o mar, beijando a areia, olhando a lua, beijando o mar, olhando o sol, beijando a terra, pedra bruta, senti que precisa amar. Tão pequenina, diante da imensidão, tudo tem brilho, até meu coração. Vou evoluir, igualar meus irmãos meus. Tenho certeza que pedra bruta também é filha de Deus. Sou pedra bruta, admirando a flor. Sou pedra bruta, contemplando as estrelas. Sou pedra bruta, querendo conhecer o amor. Olhando o mar, beijando a areia, olhando a lua, beijando o mar. Vou evoluir, igualar meus irmãos meus. Tenho certeza que pedra bruta também é filha de Deus. Vou evoluir, igualar meus irmãos meus. Tenho certeza que pedra bruta também é filha de Deus. Programa Vivência Espírita, são 8 horas e 35 minutos. Nós demos uma esticadinha aqui no intervalo porque não dava para ficar sem essa música maravilhosa. Pedra Bruta, que está no CD, A Grande Transição Sobre o Olhar de Jesus. E é ao vivo, né, Rui? Fala aí. Não tá sendo... Com toda a reunião das 8 horas da manhã. Como diz o Faustão, né? Quem sabe faz ao vivo. Tá aí. Então, vocês estão escutando aí a voz das duas mesmo agora, nessa manhã aqui de domingo. Jorge, você permite eu fazer uma sugestão para nossas casas espíritas? Sim. Aqueles, por que que as nossas casas espíritas não adquirem os CDs da Célia para... darem, ou então para distribuir, ou para venderem nas nossas casas espíritas, né? Isso, está ajudando, inclusive, a Lar Espírita Cristão Alvorada Nova. Isso, pode falar, Célia. Olha, é uma das coisas que eu falo sempre em toda entrevista. O que falta no nosso meio espírita? Entendimento das pessoas de se organizarem, se unirem, né? Porque uma obra como esta, divulgando a música dentro da doutrina, e esta música transformar-se numa obra que beneficia as pessoas... Quantas crianças? Nesse ano nós cadastramos para a festa de Natal 750 crianças. Então, vamos dar conta do recado. Só está faltando umas 150 pessoas para apadrinharem essas crianças. Qual é o objetivo? O objetivo é de atrair essas crianças para a evangelização. O Jorge, inclusive, esteve lá fazendo uma visita, ele disse que o local lá é muito carente. Né? Super carente. E agora parece que está chegando saneamento básico. Nossa. E nós estamos tendo aí uma grande figura mundial fazendo a campanha para que a gente possa olhar melhor para os pobres, para as pessoas carentes. E esperamos que o pedido do Francisco, né? Sim, sim. Do Papa Francisco, seja ouvido pelos nossos brasileiros, né, em geral, de todas as religiões, de todas as raças, de todas as cores, para olhar um pouquinho mais para os nossos carentes, né? Com certeza. O despertar, veja bem, por que a transição sob o olhar de Jesus? O despertar do ser espiritual que somos. É interessante que o Papa Francisco, ele vem falar justamente aquilo que nós estamos falando há 150 e poucos anos, 156 anos nós estamos falando, né, da caridade, que é a maior obra que a gente possa fazer é a prática da caridade. Né? Com certeza. Sem caridade não há salvação, como diz uma música que nós cantamos, é Obrigado, Senhor. Porque é o lema da doutrina espírita, fora da caridade, fora do amor não há salvação. Sim. É porque a caridade ela pode ser sinônimo de amor. É amor. Não, não existe caridade sem amor. Sim. E nem amor sem caridade. Ninguém quer esmola. Nós queremos amor. É amor em movimento. Vamos lá, então, para os nossos comerciais. Só mandando um abraço aqui para o nosso amigo professor Ney Rodrigues, que procurou você Ney, ontem lá. Um grande abraço para lá na apresentação e da para Célia, o filho lá dele, para o Marco. O Marcão, né? Marcão, o Marcão que todo mundo conhece aqui em São José dos Campos, né? E o filho do professor Ney, que foi meu professor de educação física, né? Por isso você tem o corpinho de atleta, viu, Jorge? Isso, ele dava aula em tudo quanto era escola naquela época aqui, na década de 70, né? Outro dia eu estava vendo a biografia dele na cara da cara da cidade, né? Uhum. Lá do Dirceu Plenamente, e ele estava lá com sua biografia como professor de educação física. Isso, e mandou um abraço para você, né? Estava ontem, falou que eles ouvem o nosso programa, ele e a esposa, né? E foi muito legal reencontrá-lo ontem lá na AME. Nós vamos também dizendo aqui que o Renualdo, viu, Célio? O Renualdo está mandando um abraço aqui. Bom dia a todos. Bom dia a todo esse pessoal desse abençoado programa, que é um verdadeiro farol a iluminar os caminhos. Jorge, Rui, Rodrigo, Eldes, os entrevistados, a Alexandre, a Magali, e em especial a essa maravilhosa voz da qual sou fã há muito tempo. E que há poucos dias me surpreendeu com um telefonema, o qual me proporcionou grande emoção. Você ligou lá para o Renualdo, né, Célio? Legal. Renual, lá do Sul. Cachoeira do Sul, do Rio Grande do Sul. Ah, tá, Renual. Né? Exatamente. Inclusive, nós mandamos ceder ele, né? Para que ele estivesse divulgando o trabalho. E ele divulgou. Eu já tinha mandado antes, viu? Não sei se ceder. Foi o primeiro que eu mandei lá para ele. Né? Ele disse para mim. E aí, divulgou no Facebook. Né? Não, o Renualdo é um amigão nosso faz tempo já, né? Então, e pergunta para ele já, se ele já recebeu o livro. Você recebeu o livro. Viu, Renualdo? Vê aí se recebeu o livro, porque a semana passada não tinha chegado ainda. Quando ele vai levar, né? A Célia lá. Isso. Aí, a Célia disse que está querendo ir aí também, viu, Renualdo? Aí você dá uma. Você falou que vai, ele vai cobrar mesmo, viu? Se falar que vai, ele vai cobrar para vocês irem mesmo. Minha Célia vai, né? O Alexandre vão, eles vão mesmo. Daqui a pouco ele entra aqui, já dá a resposta, ele já está escrevendo. Mas vamos entrar no comercial aí, que nós não fizemos nem um tempinho ainda, né? São 8 horas e 46 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita. E nós estamos hoje com a Célia Tomboli, com a Magali Freitas e com o Alexandre Tomboli, falando sobre a grande transição sob o olhar de Jesus. Célia, agora fala para a gente a sua visão nessa transição. Você, na apresentação, eu acho muito legal, e a gente segue, né, como a gente está nesse meio artístico também, na parte espírita, a gente segue alguns modelos, e o seu modelo é seguido por nós, pelo Grupo Castelã. Não, não com a desenvoltura que você tem, é claro, né? mas é seguido a parte moral, pelo menos, que você passa para a gente, como do Sérgio Santos também. São os dois artistas que mais influenciam o Castelão, é a Célia Tomlin e o Sérgio Santos, né? A Célia pelas colocações que ela faz, de falar, Jorge, você tem que fazer evangelho musical. Então a gente viu fazendo evangelho musical, foi ela que deu essa ideia pra gente, né? O tipo de apresentação que a gente faz, de não se preocupar em fazer show, se preocupar em divulgar, né? E isso é muito legal que você fala, eu não faço show, eu faço divulgação da doutrina. E quando você está cantando, você fala muito, né? Fala muito para as pessoas sobre essa parte moral da doutrina espírita, os ensinamentos. E como que você desenvolveu isso aí? Assim, tipo assim, não, eu tenho que cantar, mas ao mesmo tempo eu tenho que evangelizar. É isso que eu queria falar. Como que é isso? Exatamente. Isso eu adquiri quando eu me propus a fazer esse trabalho. Senhor, eu quero ser instrumento do teu amor, da tua paz. Então, eu não quero só me pôr a cantar. E eu quero que as pessoas vejam a música espírita não como um entretenimento, mas como um aprendizado. Então, eu não me ponho a cantar simplesmente. Eu quero que elas entendam o que eu estou querendo dizer com aquela música. O que a espiritualidade está querendo nos passar através da música. E esta música que vamos cantar agora, Vamos Modificar o Nosso Mundo, tem tudo a ver com esse despertar que nós precisamos. Deixa eu fazer mais uma perguntinha sobre essa música. Essa música que você vai cantar agora é uma bossa nova, né? Bossa nova. Bossa nova. E esse CD, A Grande Transição sobre o Olhar de Jesus, alguns críticos, né, que a gente tem conversado, que gostam da sua música, têm falado que esse CD é o CD mais equilibrado que você tem. Tipo, você mais equilibrado assim, no sentido de você ter escolhido, parece que a dedo mesmo, assim, falar, não, aqui vai entrar uma bossa nova, aqui é um samba canção, música sertaneja, forró, né? Sim, um shot lá que você colocou. E claro, o Alexandre mesmo falou ontem, cada CD que a série lança, um monte de gente vem e fala, esse aqui é o melhor, esse aqui é o melhor. Ainda bem, mas eu até penso assim um pouco diferente, porque na realidade a minha paixão é o primeiro CD, que é o Alvorada Nova, né? E esse eu também concordo que, em termos de gravação, em termos de produção, em termos de escolhas de música, de seleção de música, esse é o mais equilibrado mesmo. Então, essa seleção para a grande transição que você fez, entra até bossa nova, que é difícil a gente ver no meio, no meio do espírita, né? Com certeza. Então, nós buscamos ritmos que envolvam as pessoas, né? Uhum. Principalmente estas pessoas dessa época, porque muitos de nós não despertamos nem depois de meio século de vida. Então, a bossa nova vem desse tempo. Acorda tu que dormes, desperta para verdadeiros valores, porque muitas consciências ainda estão adormecidas. Não caiu a ficha de que nós, daqui para frente, quem samba fica, quem não samba vai embora. Se é homem, é meu senhor. Se é mulher, minha senhora. Então, é as últimas oportunidades que estamos tendo. O que significa quem samba fica, quem não samba vai embora? Quem não conseguir vivenciar o amor, como diz a música Transição, não vai poder retornar aqui, nesse planeta maravilhoso, a nossa terra mãe querida. Com toda a estrutura que ela já está, né? Inclusive os meios de comunicação, que bênção que é divulgar o evangelho para o mundo. Então, nós vamos ficar só ouvindo ou vamos tomar atitudes? É esta a minha intenção. E quem, completando a sua pergunta anterior, quem nos inspirou a fazer o evangelho musical foi João Cabete, o celesteiro do evangelho, que adorava ser esta. Então o Chico disse para ele, Cabete. E o João Cabete era da terra do Helder. Do Cruzeiro. É verdade. E ele foi um dos pioneiros a implantar a música dentro da casa espírita, na sala de passe, né? Ali, proporcionando às pessoas a elevação espiritual para serem atendidas, para serem amparadas, para se envolverem, para serem curadas. Foi inspirada no João Gabetti. Então vamos modificar o mundo? Vamos modificar o mundo. Você acha que nós temos, as pessoas têm condições de modificar o mundo assim, individualmente? Com certeza, isso é pessoal e transferível. Cada um tem que fazer a sua parte. Não adianta nós temos que nos unir. Sim. Principalmente a família espírita. Principalmente. Ô, Jorge, deixa eu mandar essa música para a Sandra Vasconcelos, que está nos ouvindo. Tá? Uhum. E ela também é lá de Cruzeiro. E a ideia dela futuramente é mudar para Cruzeiro e criar uma obra espírita lá na cidade. Que legal. Um grande abraço para a Sandra, para o pessoal aí. Então vamos lá, vamos modificar o mundo, a música. Esse CD, A Transição, pode soltar. É para todos os gostos. Vamos modificar o nosso mundo, fazendo espaço para melhorar. Valorizando então cada segundo, o tempo que passou vai voltar. O amanhã ninguém conhece ainda, ninguém sabe o que vai acontecer. Mas assim a vida é tão linda, e pode ser melhor assim. A união, a fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, companheiro, que por várias razões nos traiu. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele que o mundo transformou. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. De todos os nossos problemas. A união, a fé, a caridade é nosso objetivo alcançar. Lutar sem violência, com bondade, mudando as relações dentro do lar. Perdoar o vizinho, companheiro, por várias razões constatou. Não dá tanto valor para o dinheiro, sem ele Cristo o mundo transformou. O que é espiritismo, Magali? Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. Espiritismo é luz que ilumina a estrada que nos leva à perfeição. Sigamos o que ele determina, amar e instruir-se a solução. São 8 horas e 56 minutos. Esse é o programa Vivência Espírita e hoje nós estamos aqui ao vivo e a cores também, né, Jorge? Porque está tudo colorido aqui, está cheio de luzes, de claridade aqui no nosso ambiente, com a nossa querida irmã Célia Tomboli e com a Magali Freitas. E os comentários continuam aqui. Outra coisa interessante, né? Não sei se vocês perceberam, né? A gente já escutei a Magali várias vezes cantando. Como é que ela consegue cantar e ficar dando risada o tempo todo? Assim, né? Ela não para de rir. O tempo todo ela tá rindo, né? É, e está sendo gravado aqui, viu, Jorge? É, exatamente. No Facebook, as pessoas verão a Magali cantando e sorrindo ao mesmo tempo. Né? Maravilhoso. Aproveitar, Rui, para falar que a gente já abriu o canal lá no YouTube também. Ah, no YouTube? Ah, é Vivência Espírita. Né? Eu vou passar depois o link aqui no site. Okay? Mas lá já é possível a gente ver os trechos dos programas. Também no YouTube. No YouTube. Legal. YouTube. Isso. Vamos, Rodrigo, coloca em dia aí. A partir da Maria Aparecida Bassi aqui tem um comentário para baixo. Tá bombando aqui, hein? Aqui sobre a pergunta para sorteio, você acredita que a música deve fazer parte dos trabalhos espíritas? Então, a gente teve o comentário aqui da Maria Aparecida Bassi, sem dúvida alguma, a música nos eleva e deixa mais aberto o canal de contato com o plano espiritual. Haja vista as colocações que André Luiz faz no livro Nosso Lar, sobre a abertura das palestras nos templos de lá. A música consegue nos libertar das preocupações terrenas e conduzir o nosso pensamento a esferas mais sutis. Abraço a todos, bom domingo aos ouvintes. Aí tem o Alberto Ridito. Sim. Ridito. Ele respondeu, sim, porque a música, além de harmonizar as vibrações do ambiente, nos ajuda também a nos harmonizar e elevar nossos pensamentos. Também traz mensagens para divulgar o Evangelho. A Vera Rocha foi sucinta. Foi sim, porque é um remédio. Legal. Objetivo, né? E a Rosemary Anderson? A Rosemary Anderson, que é minha companheira da escola de aprendiz lá do Jefa, ela falou sim, a música nos auxilia no momento do relaxamento, juntamente com o controle da nossa respiração. É através das notas harmoniosas que vamos nos conectando com o plano superior, nos desligando dos nossos problemas e nos tornando aptos a vibrar mais intensamente. Um beijo para Rosemary. O José Carlos postou aqui também, bom dia a todos e muita paz em nossos corações. Diz, a música deve sim fazer parte dos trabalhos espíritas e também em nossas realizações do Evangelho no lar. E a Tânia também já está aí no seu, Rodrigo? Não, no meu... Chegou. Uhum. Então a Tânia também concordo que é uma prece cantada, divina. As vibrações acabam tocando nosso coração de paz e alegria. Olha... O pessoal tá mandando ver aqui, viu, Sérgio, nos comentários, que legal, né? Você vê como é que é a tecnologia. O Renualdo falou que o livro não chegou ainda, certo? Ele tá achando que esse livro tá sendo psicografado ainda para chegar lá em Cachoeira do Sul, mas foi mandado, né? Foi mandado. É o problema do correio, né? Às vezes o pessoal tá meio devagar ainda, mas vai chegar, viu, Renualdo? E tá dizendo, seria uma bênção, viu, Alexandre? Tá falando, o Renualdo tá falando, uma bênção vocês irem lá para Cachoeira. O Renualdo é só ligar para eles, combinar, que daqui a pouco vocês, não sei se você gosta de frio, quem mora em eles moram em São Vicente, você sabe, né, Renaldo? É igual eu, eles não moram no norte, não são nordestinos igual a mim, mas só que moram em São Vicente, então é meio complicado o negócio para ir no frio, tem que esperar a época é boa também, né? A gente vai mesmo com todo prazer, é só nos convidar. Ô Jorge, com sua permissão, eu queria lançar aqui um desafio e eu, particularmente, darei mais um CD a quem responder. Qual o nome, o título, música dentro da doutrina espírita e quais os espíritos que Leon Denis invoca para responder? Tudo isso? Mas não é só uma só isso. Só falando no ar e a procurar, só, né? Só falando no livro já tá bom. Primeiro, né? Que ligar. É o primeiro que ligar. Senão daqui a pouco nós teremos várias pessoas. E outra coisa, aí não vale no Facebook, porque senão muita gente vai postar e achar que acertou. É no telefone, né? E os nossos telefones, quem quiser responder essa pergunta aí do Alexandre, para ganhar o CD do Evangelho, né? É. Aquele CD do Evangelho. Tem um CD da Célia que é para acompanhar no Evangelho. Como que é o nome, Célia? É o Evangelho em verso, prosa e canto. Legal. Nós fizemos esse CD com o objetivo de que aquelas pessoas que ainda não fazem o Evangelho no lar, implantar o Evangelho. Então, pelo menos uma vez por semana, escolher uma hora e que estejam todas as pessoas em casa, ou mesmo que a pessoa esteja sozinha, coloca lá o CD e vai ouvir 12 mensagens e 6 músicas correspondentes às mensagens. E são todas mensagens espíritas. Inclusive, eu chamo a atenção para uma mensagem muito importante que tem neste CD, que se chama roteiro. É um roteiro de vida que nós devemos traçar para nós, para sermos felizes. Legal. Então, uma sugestão. Então, né? O telefone 3206-4534, 3206-4537. Ligue para cá e responda aqui a pergunta do Alexandre. Qual o livro do Leon Denis que está falando sobre música, né? Para facilitar os espíritos evocados, são só dois, viu? Não é um leque, não. Uhum, legal. Aí vai ganhar esse CD da série de Evangelho. Rui, eu queria... Vamos para o intervalo? Você queria ou quer? Eu quero nós dois, né? Sim. Vamos para o intervalo para poder a gente voltar com o nosso momento Gigavale também, né? O nosso momento Gigavale hoje, nós vamos colocar o mundo do terceiro milênio, que está no CD número 20. E depois eu tinha colocado outro tema hoje, era que era propício para o pro programa de hoje mesmo. Mas aí o Agner falou que eu não trouxe o CD 22 do Momento Espírita para ele ainda, eu não trouxe mesmo. Então só está comigo, tem que trazer. Então aí é o Momento Espírita da Federação Espírita do Paraná. Paraná, exatamente. Adquirido na livraria Casa do Caminho, encontra os CDs do Momento Espírita do Paraná. Os CDs da Célia Tombe você pode encontrar aqui conosco daqui a pouco, aqui embaixo, na portaria da rádio, se vocês quiserem, que o Alexandre está indo embora. Então quem quiser adquirir ainda CDs da Célia, né, hoje... É só vocês comparecerem aqui, ó. 10 horas nós estamos descendo aqui da portaria. Na rua. Euclides Miragaia, número 700, edifício Sky. Né? Aqui você vem pro céu mesmo, né? Aqui no então, o que que acontece? Número 700 aqui na Euclides Miragaia. Se alguém quer dar um abraço na Célia, na Magali, vem aqui, né? E também adquire o CDzinho, ela já faz o autógrafo já. Inclusive, hoje ela está fazendo uma promoção, ela só está cobrando o CD, ela não está cobrando, as duas não estão cobrando o autógrafo, só o CD. Né? E aí vocês... Quem comprar dois ganha um livrinho. É um livro de mensagens da Fiorella Romana, que tem um trabalho lindo de espiritismo pela internet. Vocês entenderam o que a Célia falou. Quem comprar dois CDs, ela dá mais um livrinho de presente, de mensagens, que são muito legais, da Fiorella Romana. Vamos então para a nossa mensagem. Célia, por favor, comente a mensagem depois para a gente. O mundo do terceiro milênio. O mundo do terceiro milênio. Fala-se muito que vivemos em um mundo de constante violência. E se diz que todos andam apressados, que tudo é uma loucura, que não dá mais para viver de forma serena. Contudo, graças a iniciativas que ocorrem, ainda de forma esporádica, mas com grande brilhantismo, verifica-se que existem variantes felizes. Um dos exemplos mais recentes foi a iniciativa de um pouco mais de 30 integrantes da Companhia de Ópera da Filadélfia. Aconteceu no dia 24 de abril de 2010, um sábado, no Reading Terminal Market, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. O local é um bazar gastronômico ainda hoje, conforme suas remotas origens no século XVII. Em qualquer dia ali se pode encontrar uma variedade eclética de produtos diretos do campo, especiarias incomuns, flores, aves, artesanatos, joias e roupas. É um local apinhado de gente. A média é de 100 mil pessoas que o visitam a cada semana. Pois nesse sábado de abril, enquanto as pessoas se acotovelavam indo e vindo, em meio a balcões de produtos e exposição de telas, de repente uma música começa a encher os ouvidos de todos. É La Traviata, composição de Giuseppe Verdi, inspirada na obra de Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camélias. Então, um tenor lança sua voz, seguido de outro mais adiante. Surpreendentemente, do meio daquele povo todo, que andava de um lado para outro, conversando, tirando fotos, vão se destacando os membros da companhia de ópera. Estão misturados à multidão, vestidos de forma comum. Uns com boné à cabeça, portando mochilas, bolsas, roupas esporte, descontraídos. Somente são identificados a partir do momento que abrem sua boca e começam a cantar. Surpresas, as pessoas vão se dando conta de que cada um deles, que sorri e canta, que brinda com o copo de papel com café ou que os convida a alguns passos de dança, está com um botão com a identificação da Companhia de Ópera da Filadélfia e os dizeres: La Traviata. E todos param o que estão fazendo para ouvir, admirar, se emocionar. Os turistas tiram fotos e mais fotos. Um momento mágico. Algo que nos diz que iniciativas dessa ordem devem, graças ao êxito observado, se repetir de outras vezes e em muitas localidades. Em todo o mundo. Em terminais de ônibus e de trens, onde as pessoas ficam horas aguardando, inquietas, desejando chegar logo aos seus destinos. Em aeroportos, onde os atrasos deixam as pessoas estressadas, mal-humoradas. Pelas ruas das cidades. Iniciativas como essa nos dizem que a pouco e pouco o homem vai descobrindo como é bom viver a harmonia, o belo, a arte. Como é bom ter um dom e dividi-lo com todos, alegrar corações, fazer as pessoas sorrirem e sonharem. Sonharem com o mundo maravilhoso que todos idealizamos para o nosso terceiro milênio. Vibremos por isso. E que Deus abençoe Alexandre Dumas Filho, Giuseppe Verdi, os músicos, os cantores, todos os que tornam, enfim, este imenso mundo de Deus tão mais belo e harmonioso para nossas vidas. São 9:15. Só queria confessar para vocês que a outra mensagem não tinha nada a ver com isso. Por isso que eu acho que a minha sumiu a outra mensagem. Era essa que era importante, né, Célia? Você viu que eu venho falando o mundo do terceiro milênio e vem falando totalmente de música, né? Você vê como que é interessante? Então, e eu me emocionei aqui agora, ao relembrar um episódio que aconteceu comigo lá em São Vicente. Quando nós estávamos com o objetivo de fundar o lar, estava acontecendo o mês espírita, a semana espírita de São Vicente. Então, tinha a banca do livro espírita no calçadão ali, na Biquinha, não é? E eu nem imaginava que eu ia fazer esse trabalho. Mas para a divulgação do livro espírita, então nós fomos lá para a banca, voluntariamente, né? Cada um dedicava umas horas da sua vida a orientar as pessoas que entravam na banca para comprar um livro e para a gente sugerir, né? Tinha que ser pessoas que tinham conhecimento doutrinário para indicar o livro para os leigos, né? Então, eu estava começando o trabalho com a música e eu fui lá com o meu violão e, nesses momentos, eu ficava cantando ali no calçadão para atrair a atenção das pessoas. E as pessoas paravam e ficavam encantadas. E eu lembrei desse episódio. Porque quantas vezes eu tive vontade de ir para as praças, pegar um som e ficar cantando. E atrair as pessoas. E uma outra experiência que eu tive também do livro espírita, em Campinas, onde eu fui para divulgar a música. Então, ali na feira, cada um com a sua banca, eu ficava cantando. E eu lembro de uma pessoa que era evangélica e se emocionou com uma música que eu cantei, também de S. Buque, Olhai por Nós. É que é uma prece linda. E aí, mais pessoas poderiam fazer isso. Se reunirem, os jovens, não é, com a música que envolve as pessoas, as pessoas param para ouvir o que a gente está cantando. A mensagem que tem a música. Então, nós vemos o poder que a música tem, né, de harmonizar um ambiente, de mudar a vida de uma pessoa. É o despertar. É o terceiro milênio, é a arte envolvendo as pessoas no que há de mais belo. Então está respondido. Legal. É, que bom. Está esclarecido aí o nosso momento. Uhum. É. Nós vamos encerrando o nosso momento de Gavale. E a Célia já vai pensando em uma música para a gente cantar agora, por favor. Tá? São 9 horas e 19 minutos. E esse é o programa Vivência Espírita. E nós estamos aqui com a nossa irmã Célia Tomboli, a Magali e o Alexandre, falando sobre a transição desse nosso mundo. É só para quem ligou para falar do livro, quem ligou para falar do livro foi o Sadoc, né? Por enquanto, né? Sadoc ligou, não, é para ele, não tem jeito. Era um só que era para falar, certo? Não, mas então, mas você não falou que era por telefone? Não, exatamente, foi o telefone, ele ligou. Ele ligou e falou. Ah, ligou no telefone. Ligou, então. Ele colocou, ele colocou que é Leon Denis, né? Claro, colocou que é Leon Denis. E colocou aqui também até uma frase, duas frases muito legais. A música desperta na alma impressões de arte, de beleza, que são a alegria e a recompensa dos espíritos puros. Uma participação na vida divina em seus encantos e seus êxtases. Colocou aqui de Leon Denis também, que está no livro. A música, melhor que a palavra, representa o movimento, que é uma das leis da vida. Eis porque a música é a própria voz do mundo superior. Leon Denis. Né? Está faltando então, aí legal, né? os dois compositores. Não, mas nós falamos que não precisava colocar depois, senão fica muito complicado os pessoal. Mas ele sabe, se perguntar, ele conhece o livro até dentro do livro, ele sabe que é o esteta que está falando, né? Então o Sadoc que ganhou o CD do Evangelho, certo? Esperamos que ele implante rápido. Se já implantou o Evangelho, use o CD, porque ele é maravilhoso. Não, e fala pra gente, Alexandre, quais são os dois compositores que constam no livro Leão de... ele falou que é Esteta. Esteta. Ele, eu sabia disso também, porque não é fácil, não. Eu sabia disso porque no meu livro que vai ser lançado, eu trabalhei em cima do livro do Leon Denis também e lembrava dos nomes, né? Mas não, a pergunta era difícil, fácil não. Eu tive, Jorge, a curiosidade de pesquisar tudo que os Espíritos falam sobre a música, e esse foi o livro que também mais me inspirou, porque nós já chegamos em cidades em que algumas casas nós somos proibidos, era proibido de cantar, tocar em casas. Nós já chegamos em uma casa no Rio de Janeiro, por exemplo, que a Célia antes foi avisada que não podia cantar Nossa Senhora. Então a gente tem encontrado coisas absurdas por aí. E esse livro mostra muito claramente que os Espíritos Superiores falam da urgência da arte na doutrina. Eu ainda vou escrever também sobre absurdos contra a arte. Aí você vai preparando as histórias que eu vou lá para você contar para mim, para me botar no livro. Com porque muito prazer. Porque cada artista que a gente encontra por aí, ele tem uma história para contar sobre essas barradas que tiveram por aí em algum lugar que a gente passa, né? É incrível, porque as pessoas que não aceitam a música, elas não conhecem a codificação espírita. Porque se conhecesse a codificação espírita, pensava totalmente diferente. Né? Então é uma falta de conhecimento mesmo da codificação. Então a pessoa, ela faz um cursinho não sei de quem e acha que é espírita. Começa a ir lá na casa espírita, acha que é espírita. Daqui a pouco é dirigente da casa, né? E acha que é espírita. Tá cheio de gente assim. Alguns romances espíritas. Né? Lê romance e acha que é espírita, né? É espiritismo à moda da casa. Exatamente. Então eu acho que tudo bem. Você pode até proibir algumas coisas, cada um tem seu direito, né? Não tem problema, mas proíba as coisas baseado na razão e não baseado na minha razão, né? Na minha cabeça, no que eu penso, e baseado na razão da doutrina. Uma coisa é o que eu penso, outra coisa é o que a doutrina. Todo mundo tem direito de não gostar de música, todo mundo tem direito disso, e a gente respeita o direito de todos. E uma casa pode chegar, mas não quero que toque música, e a gente não gosta de música. Tudo bem, não tem problema nenhum. Agora, não que a doutrina espírita seja contra a música. Mas né? Não diga que está dentro da doutrina. Que está dentro da doutrina, que está exatamente ao contrário. É. Né? A doutrina fala para ter. Nesse livro que eu estou fazendo, que já terminou o livro, né? Só está faltando tempo, alguma cifra de tempo aí para a gente mandar o livro para frente. Lá tem tem um projeto que já não é mais projeto, da Federação Espírita Brasileira. E desse projeto de arte tem 10 itens para dizer o que, que é a arte espírita. Desses 10 itens, nada mais, nada menos que 10 diz para implantar a música. da Federação Espírita Brasileira. Disse para implantar a música. Até dentro do próprio trabalho ali, na hora da desobsessão, de qualquer coisa desse tipo. Não, e tem outra coisa, viu, Jorge? Tem algumas casas que apagam a luz para fazer a prece inicial ou a prece de encerramento. Alguns dizem que aquilo é misticismo, mas o próprio Leon Denis, ele aconselha que quando a gente for fazer uma prece, que deixe uma luz na penumbra para que haja melhor envolvimento no mundo espiritual. Nós a música séria. Diga. A Neuraci, do Jefa, no satélite, deseja um bom programa com muita paz e um abraço para todos. A Regina Vilhena, que é nossa ouvinte assídua, manda um abraço para Célia e Magali e diz que suas músicas são maravilhosas e ajudam muito a concentração. E Rui, vamos para. Diga, Rodrigo, vamos lá. A gente tem mais participação aqui no Facebook. Quer ir para a música antes? Não, pode falar. Tá. Aqui para sorteio, então, você acredita que a música deve fazer parte dos trabalhos espíritas? Então, a gente teve participação do Léo, motoboy de Jacareí. Com certeza que sim, a música alimenta a alma. Aí a Rosângela de Castilho. Não tenho dúvida que a música traz muita paz em nosso coração e ótimas vibrações. O Cristiano também, mais uma vez. Ele mandou um link aqui da USE falando sobre o poder terapêutico da arte musical por Leon Denis, muito interessante. E também o Maurício Tomé, que falou sobre os efeitos benéficos da música, estão em dois capítulos do livro Nosso Lar. Ajuda a elevar os pensamentos. Legal. E a Verônica? A Verônica foi a primeira que eu li. Lá, né? Ah, vá. Foi a primeira. Então eu tô meio absurdo aqui, né? Um bom dia para a Verônica, para a mãe dela, para a Marielle, para o pai. Está todo mundo nos ouvindo lá no seu apartamento ali na Engenheiro, aqui do Francisco José Longo. Vamos para a música então, Célia? Mais uma? Qual que é mesmo que você tinha falado? Qual que é? Foi dar por nós nesta música, para mim é uma prece. Então, vamos envolver os nossos irmãos, principalmente aqueles que são contra a música, né? Porque eles, para que eles se envolvam. Pedras, águas e águas. Agradecer a luz da vida que é eterna para vencer. Olhai por mim, olhai por mim, olhai por mim, olhai por mim, olhai por mim, se recolhe. São 9 horas e 31 minutos, esse é o programa Vivência Espírita e nós estamos hoje com a nossa querida irmã Célia Tombolo, Magali, o Alexandre, falando sobre a transição do nosso mundo. Isso, o Liraucio tá mandando um beijão para essas duas meninas aqui, né? Um grande abraço para o Liraucio e para a Thelma, né, que estão lá ligadinho, e nós estamos ligados no programa também, no programa de rádio, né, do Liraucio, radioespírita.net, que também transmite o programa Vivência Espírita também, todos os domingos de manhã, e a gente agradece bastante ao Liraucio, lembrando também, quando a gente fala do Liraucio, a gente lembra também do Alamar, e hoje, para quem gosta de psicografia, hoje é dia da psicografia lá de Blumenau, né? E a partir das agora na parte da tarde, a partir das 14 horas, 14h30, temos lá no canal 500, na TV, né? Canal 500, www.canal500.com.br, para escutar, para ver as psicografias lá, que o homem psicografa para o mundo todo lá, né? Lá de Blumenau. A partir das 14h30, mais ou menos assim. Pode ir ligando no canal 500, também tem outras programações, né? Mas hoje é um domingo. É, o médium lá de Blumenau, ele faz a psicografia direto pela televisão. Ele não faz entrevista, ele vai psicografando e daqui a pouco a pessoa está do outro lado do mundo e fala, essa psicografia é da minha mãe, essa psicografia. Então, está fazendo desse jeito, né? Aqui no Brasil, várias pessoas ligam depois e falam, essa psicografia é para mim. Então, a pessoa só fica ligada de onde ela estiver lá no trabalho deles, lá em Blumenau, e ele começa a psicografar. Interessante, né? Jorge. Isso quebra aquela crítica que fala que a psicografia só funciona quando você está a alguns metros, né? Que ele capta o pensamento. Não. Então, como ele faz pela televisão, é a quilômetros de distância, então isso é... Exatamente. É outro fato. Uhum. Ontem também nós tivemos uma presença muito legal lá, que foi do Rogério Leite na palestra da Sônia e da Magali ontem lá, na AME. O Rogério veio de Lorena para ver, e eu já tinha conversado antes com o Alexandre estava querendo levar o Rogério lá em São Vicente, e falou, Jorge, você arruma o contato, daqui a pouco o Rogério apareceu lá, né? E aí já fizeram contato lá, ao vivo mesmo lá com o Rogério. Vamos falar dessas mensagens que estão aqui, Rodrigo, para a gente passar para o intervalo. O Facebook está bombando, né? Então, sobre a pergunta para sorteio, você acredita que a música deve fazer parte dos trabalhos espíritas? Então, a gente teve a participação aqui de novo do José Carlos, desculpa, não vou ler toda a mensagem. José Carlos colocou um livro inteiro aqui. Mas é muito interessante vocês entrarem no Facebook e lerem, que é uma mensagem muito interessante do livro A Música na Casa Espírita, de Rodrigo Félix da Cruz. Vou ler só um trecho. Então, a música é a arte de manifestar os diversos afetos da alma mediante o som. Ela é uma forma de linguagem universal, poética e elevada que liga a criatura ao Criador. Deus, em sua sabedoria, intuiu o homem desde os tempos primitivos a buscá-la mediante o louvor musical. Tá? Aí os demais, eu aconselho a entrar aqui, né? Emmanuel Girola, né? Girola. É. Girola. Girola. Olá, tudo bem? Sim, mas às vezes fico pensando, nem todas as pessoas gostam do mesmo tipo de música. Então temos a Sandra também Vasconcelos. Bom dia a todos, o programa está lindo e eu respondo. É evidente que a música deve fazer parte dos trabalhos espíritas. Está comprovado que a música faz bem e pode curar. A música é a expressão mais sublime do ser humano. Que Jesus abençoe a Célia por esse dom divino. Beijo de luz e todos. Eu também queria mandar um abraço pro Parte, é um indiano, um amigo meu que está ouvindo agora o programa. Um abraço. Vamos lá. Isso, eu queria mandar um abraço. Um abraço. Um abraço. Foi legal. É, eu vou mandar um abraço também para a Adriana, que está lá nos ouvindo aí no Monte Castelo. Uhum. Legal. Alexandre, quer falar alguma coisa? Quero sim, meu querido amigo Jorge, para fortalecer essa coisa da música que nós estamos tentando passar hoje. Você disse que é apaixonado, que o CD mais que te chama mais atenção é o Célia em Alvorada Nova, que é o primeiro CD. Uhum. E como a Célia já disse, todos os CDs nós somos inspirados, instruídos pela espiritualidade, e as músicas são escolhidas a dedo. O primeiro CD foi o que saiu mais rápido, e a espiritualidade nos instruiu, música por música, quais músicas deveriam entrar nesse CD, que seria um CD utilizado para curas da alma e do corpo. Quando nós já estávamos no quarto ou quinto CDs, que a Célia já estava um pouco mais conhecida, nós fomos convidados a ir ao Espírito Santo, em uma casa da Avenida, que hoje já passou para o andar de cima, e ela, chamando-me de lado, disse assim: Alexandre, eu estou usando esse CD para trabalhos de cura, você sabia que ele serve para isso? E eu disse: fomos orientados para isso, nesse CD. E para você, quem contou? São 9 horas e 47 minutos, esse é o programa Vivência Espírita, e hoje nós estamos aqui com a nossa irmã Célia Tomboli, a Magali e o Alexandre, lá da cidade de São Vicente, a cidade que praticamente pensava em mudar, criar no nosso Brasil uma série de coisas, porque na história econômica foi feita uma série de investimentos lá em São Vicente que não deu certo, né Célia? E aí depois, então, com o tempo, praticamente mudou a feição do nosso Brasil, né? Essa é a história econômica, viu, Jorge? Isso. Eu, como eu não tenho dinheiro, eu não fico muito interessado em história econômica, não. É, vamos lá. É, eu vou falar os ganhadores aqui, mas falar mais uma vez que tenha mais duas pessoas, vamos falar rapidinho, é Elisa Araújo. Sim, né? Sim. Então, lá da pergunta: você acredita que a música deve fazer parte dos trabalhos espíritas? Então, a Elisa Araújo, sim, é a demonstração de um grande talento. Quando traz alento, mostra um refinamento da alma de quem compôs e de quem ouve. Tem a capacidade de romper barreiras, pode unir povos e grupos sociais. A Claudinha Ribeiro também, lá de São Gonçalo do Amarante, o lugar que fizeram o aeroporto, mas não tem estrada para chegar no aeroporto lá na cidade. Vamos ter que pegar um helicóptero. São Gonçalo do Amarante, no Rio Grande do Norte. É, foi o primeiro aeroporto privatizado. Você que trabalha em aeroporto, né? Você que cuida do aeroporto, então vamos reclamar pro Rodrigo. O aeroporto de São Gonçalo do Amarante, fizeram o aeroporto, é um aeroporto internacional, mas não tem estrada para chegar no aeroporto. Se você falar isso, vai todo mundo começar a reclamar. Não, você é culpado, porque você trabalha, você é responsável para montar esse negócio do aeroporto. Então, a Claudia Ribeiro, sim, com certeza é uma forma a mais de evangelização. A música nos toca a alma sempre. Um grande abraço para a Claudinha e para o Carlão, lá no Rio Grande do Norte, que sempre estão aqui junto com a gente. Estava com saudade de vocês, fazia uns dias que a Claudinha não aparecia aqui. Então vamos lá, os ganhadores dos dois CDs da Célia Tomboli, A Grande Transição Sob o Olhar de Jesus, que vai com encarte também ali do livro de mensagens. E também o DVD do Robson Pinheiro, nós vamos colocar junto também lá, que vai passar no programa Vivência Visão Espírita hoje. Então, os ganhadores: o Léo Motoboy, lá de Jacareí, ganhou. Léo Motoboy. Motoboy deve ser Motoboy, por isso que ele colocou Léo Motoboy. Foi legal. Bom dia, Léo. Esse é o CD. O Léo Motoboy e a Verônica Herreira. Opa! Ganharam os CDs da Célia Tombly. Nossa. E mais o DVD do Robson Pinheiro e mais o livro de mensagem junto. Cada um, é um kit para cada um. Nós vamos deixar lá na banca do Livro Espírito, não, no, na livraria Casa do Caminho, que fica na Avenida Rui Barbosa, 232, Jardim Bela Vista, lá com Mário Vinhas, a partir de amanhã, às 13 horas, vocês podem ir lá retirar os CDs de vocês. Vou colocar aqui no site também, Jorge. Exatamente, tá no site para quem tiver alguma dúvida. Passa a palavra aí para a Magali para a gente agradecer ela, que a gente vai terminar com a música da série. Tá certo, obrigado Magali, obrigado Célia Tombly, Alexandre. Vou passar aqui. Magali, muito obrigado pela sua presença, minha irmãzinha. Eu que agradeço, Jorge, a todos aqui presentes e aos ouvintes. Um beijo carinhoso a todos. Alexandre, muito obrigado, meu irmão, pela sua vinda aqui mais uma vez aqui para prestigiar o nosso povo aqui de São José dos Campos e o nosso programa. A nossa eterna gratidão, eterna, porque uma amizade uma vez iniciada é para sempre. Então, com certeza, se não nos virmos novamente aqui, nos veremos em algum lugar nesse imenso cosmos. Legal. Rui? É, eu só tenho que agradecer aqui ao Agner, ao Helder, Dodô e a Graça, que dão todo o suporte para o nosso programa de ao ar, com bastante qualidade e com bastante brilho, né? Muito obrigado a todas as pessoas que entraram aqui no Face conosco hoje, que ligaram, muita gente. Graças a Deus, a gente sempre tem pessoas prestigiando aí, por ter prestigiado aqui o nosso encontro com a Célia Tombly e com a Magali. Célia, minha irmã, muito obrigado pela sua presença. A gente sempre faz uma oração no final, mas essa oração nós gostaríamos que fosse substituída hoje pela música que vocês vão cantar. Não, e faltou responder, já foi dada a resposta com a importância da música? Não, porque todo mundo manifestou sua opinião, a nossa opinião é a favor da música. É, também, então, né? Nós encontramos no Leon Denis, encontramos também com Kardec nas obras póstumas, orientações para que a gente tenha música nas nossas casas espíritas, né? Exatamente, naquela hora eu tinha comentado, né? Quem não gosta de música no Centro Espírita, faz favor, dá uma reciclada nas obras da codificação, que é o que o Centro Espírita devia fazer bastante, estudar as obras da codificação para poder ver onde é que está isso aí. Dá uma consultada um pouco mais na codificação, né? É, exatamente. Célia? Então, a música que nós vamos cantar chama-se Transição, de Sandra Chaves, que está no nosso CD A Grande Transição Sob o Olhar de Jesus. É a nossa oração em favor da humanidade. Desejando que a paz do Senhor alcance a todos os corações que estejam nos ouvindo neste momento. Ilumina a humanidade, para que a fé, o amor, a ternura, a meiguice e a bondade possam transpor as barreiras do orgulho e vaidade, e seja onde for o homem viva em fraternidade. Que a paz seja nossa conquista suprema, porque o bem que ela traz torna nossa vida mais plena. Todo homem voraz não mantém sua alma serena, nada o satisfaz, se revolta e a dor entra em cena. Momento de transformação, separar